La Granja finalmente chega no Brasil, filme de Mice & Mystics. E chuva de Kickstarter antes da SPOS em 2018. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o JBG News. Eu sou o Zabuzeta. Vamos aqui começando mais uma edição desse podcast, que é quinzenal, onde a gente seleciona as notícias aqui. Desde a última edição, a gente está fazendo um formato mais compacto, mais detalhando as notícias que a gente separa por aqui. Até para não ter todas as notícias que a gente abordava, 50, 40 notícias. A ideia aqui agora é reduzir, colocar qualidade em cima de quantidade, né? Isso até foi uma recomendação por parte dos nossos apoiadores lá na campanha do PicPay, né? Onde também tem aproveito já para agradecer aqui pessoas incríveis que ajudam a gente mês a mês, como é o caso do Cyber Elf, um dos nossos apoiadores lá no PicPay. Então, muito obrigado a todos aí que nos apoiam. E antes da gente começar realmente as notícias, né, eu sempre separo aqui em bloco nacional, bloco internacional e financiamento coletivo. Eu vou passar aqui rapidinho as novidades em relação ao Jogatina BG, né? A gente publica também vários conteúdos em vídeos e podcast. Então, tivemos na semana passada o podcast número 66, onde falamos sobre jogatinas. Teve Lisboa, teve Projeto Gaia, teve Twilight Imperium 4ª edição, teve muitos outros jogos e eu convido vocês, vai estar tudo linkado aí na descrição. Falando em Projeto Gaia, eu também publiquei um vídeo lá no nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/jogatinabg, um vídeo overview do Projeto Gaia, né? Fiz alguns comparativos com o Terra Mística, eu achei ele bem legal, então dá uma olhada lá no review e espero que vocês curtam, compartilhem e assinem o canal. Também falando em canal e aproveitando a semana da Essen, né? A Essen começou ontem, pelo menos pra parte de imprensa, e hoje no dia 25, né? Às 17 horas aqui, já temos já um vídeo dos 10 jogos pra você ficar de olho na Essen, né? Eu fiz um vídeo lá falando de diversos jogos, Ceylon, Teotihuacan, Huacan, falei do Flame Rouge, Meteu e muitos outros jogos, vai estar linkado aí na descrição. Lembrando, só pra gente encerrar esse bloco de recadinhos, compre seus jogos na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. Você compra diversos jogos aí, lançamentos, inclusive o Star Wars Rebellion que chegou, né? Então vai lá na bravojogos.com.br e compre seu joguinho. Começando aqui as notícias do período de 12 a 25 de outubro, eu separei aqui o primeiro bloco, o bloco nacional, onde de destaque mesmo que a gente teve de lançamento aí recentemente, foi finalmente o Star Wars Rebellion, chegou pela Galápagos Jogos, também chegou o Tiranos da Umbra Eterna pela Cronos, chegou vários outros jogos e você pode conferir lá na página de lançamento que o Ludopedia mesmo faz e você pode conferir tudo que está sendo anunciado, lançado e as previsões que você pode acompanhar por lá. Mas falando em Brasil, o jogo La Granja, né, ou La Granja, como você queira dizer, eu sempre achei que é La Granja, foi confirmado pro Brasil pela editora Across the Board Game, que trouxe o jogo Deception Murder em Hong Kong, e até então, né, o jogo fazia muito tempo, acho que até na edição do World RPG Fest, a extinta, pelo menos a editora de board game, pelo menos ela não é extinta, porque eu sei que ela vai publicar alguns outros jogos, mas eles haviam prometido o jogo pro Brasil, e depois de muito tempo, a galera tinha perdido a esperança, e surgiu a Across the Board Game, que vai trazer o La Granja. A Crossboard Game é uma editora ali de Brasília, e o La Granja, eu até falei com o Jack, né, pra quem não sabe, quinzenalmente eu tô lá falando com o Jack no Bimobenix às terças-feiras de notícias, e a gente comentou lá sobre essa notícia, né, e depois que eu fui pesquisar mais informações, porque eu mesmo não conheço o jogo, né, mas eu achei legal o sistema dele, que ele usa as cartas de várias maneiras, né, o tabuleiro não é simplesmente retangular, ele tem uns chanfros, uns caminhos assim, onde você pode encaixar a carta embaixo, em cima, lateral direita, lateral esquerda, então eu achei bem legal o sistema de como que ele faz isso, né, porque ele é um jogo de temática de agricultura, só que no Mediterrâneo. E, cara, muito da hora. Então, parabéns aí pra Across por trazer um jogo que muita gente, eu sei, que queria aqui no Brasil. E vai ser uma oportunidade de jogar o La Granja ou La Granja aqui no Brasil. Uma nova editora tá surgindo no Brasil com o nome de Precisamente. E ela anunciou pro seu primeiro jogo de lançamento aí, o Age of War. Um jogo do Rainer Nizia, que vai vir aí em breve, né? Pra quem não sabe, o Age of War, ele é um jogo de dados de 2 a 6 jogadores. Ele é baseado no Japão feudal, você vai competir com os outros jogadores enquanto você assume o papel de Daimyos, pra competir pela união do Japão sobre uma única bandeira, né? Então você vai tentar unir clãs, você vai conquistar castelos e você vai tentar assegurar a sua lealdade. Então, mais informações vou deixar aí no link e tomara que seja mais uma editora que chegue bem aí, né? Que não chegue derrubando as coisas. Ainda no Brasil, só vou falar a respeito dos cantinhos dos eventos aqui, né? Antigamente eu falava lá no final do podcast, mas anote aí na agenda 2 eventos que vão surgir aí em breve. No sábado, dia 3 de novembro, vai correr mais uma edição do Lady Lud no Rio de Janeiro, vai ser a edição de número 15, ela é nomeada de Resistência, e se você quiser saber um pouco mais, links na postagem. E lá no 1º de dezembro, outubro, lá mesmo, lá no final do ano, vai rolar o primeiro Engrenagem Lúdica na Livraria Cultura, no Shopping Casa Parque, em Brasília, no Distrito Federal. Então, também mais informações lá na fanpage do Engrenagem Lúdica. Pulando aqui pro cenário internacional, né? Antes de eu começar a falar realmente a notícia aqui, que eu separei somente uma delas, eu acho interessante a gente falar, né, que estamos na semana da Essen, então muitas das coisas que foi anunciada, até seria meio complicado anunciar jogos nesse período, até porque as atenções estão voltadas pra Essen, a gente tem muito Kickstarter. E por isso que a única notícia que eu separei aqui foi uma notícia interessante, porque a produtora de filmes DreamWorks, que fez diversas animações, ela tá em negociação pra produzir um filme baseado no jogo de tabuleiro Mais em Mystics, que chegou aqui no Brasil pela Galápagos. Ele é um jogo dungeon crawler com uma temática familiar infantil e ele foi criado por Jerry Hawthorne. E já estão até cotando os roteiristas e os produtores pro filme que pode vir aí no futuro. Então, quase certo que o filme vai vir, né? Pela DreamWorks. Eu achei bem legal porque é uma temática que da onde surgiu, né? A gente tem somente o Jumanji, né? Que não sei necessariamente se é um jogo tabuleiro. É uma pergunta sincera. Deixa até nos comentários aí se você souber, por favor. Mas os roteiristas aqui cotados foram o Alejandro Arria, coisa assim, e o David Leslie Johnson, que esse David, ele é conhecido pelo roteiro do filme do Aquaman. E os produtores que foram cotados serão o Roy Lee, que ele é conhecido por produzir os filmes Lego The Movie, que já é uma boa vantagem, já que é uma temática bem infantil, o Infiltrados e o Witch. E ele também é dono da Vertigo Entertainment. E o outro produtor cotado foi o John Berg, que é um dos produtores, né, foi um dos produtores do filme da Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Aquaman e muitos outros. Então, mais informações, eu vou deixar um link aí na postagem. E eu já deixo até uma pergunta pra vocês aí. Quais filmes, né, quais jogos de tabuleiro podiam se tornar filme? E como seriam esses filmes, né? Eu tenho alguma ideia aqui de um Twilight Imperium, né, mas deixei no ar. Mas talvez até mais como uma série de TV do que um filme. Mas muito da hora aí, o Mais Semistic virar um filme. E até porque ele é um jogo narrativo. A ideia dele é que acontece uma traição num castelo, né, não sei necessariamente num cenário mágico assim. E o príncipe, ele percebe que o pai dele tá sendo enfeitiçado por uma rainha, né? Que uma madrasta dele. E quando ele vai tentar combater, ele é transformado em ratinhos. E muitas outras pessoas também estão trancadas lá, são transformadas. E tudo que acontece é nessa visão miniatura, né? Então, muito da hora. E tomara que seja um sucesso aí nas telonas. O Catan, acho que também vai ser a telona. Então, vamos ver como vai ser aí no futuro. Como eu disse, né? Vários Kickstarters surgiram aí, acho que foram pelo menos uns 30 Kickstarters em menos de 2 semanas aí, e eu separei alguns destaques aqui pra vocês. Eu separei 5 destaques, a ideia é que não durante as próximas edições eu separei 1 ou 2, né? Mas como essa semana teve muito foco em Kickstarter, até porque a galera coloca o Kickstarter pra vender, pra financiar antes da galera ir pra Essen, né, e gastar todo o dinheiro por lá, eu achei até interessante porque é uma bomba de Kickstarter agora, e se você reparar na semana seguinte, né, da Essen, vai demorar um pouquinho pra ver uns Kickstarters bombásticos, assim. Vai ser aquela coisa a longo prazo. O primeiro Kickstarter que eu separei aqui é um jogo que já chegou no Brasil, é de designer nacional, né, mas publica lá fora. É Dwarfs Fall Collector's Edition. É uma edição de colecionador pro jogo do Dwarfs Outono, como chegou aqui no Brasil, onde ele tem uma caixa maior onde você pode colocar todas as suas expansões. Se você compra a versão lá no Kickstarter, você pode ter ali miniaturas pré-pintadas e outras coisas, e faltam 3 dias para encerrar a campanha, então corre lá pra jogar o Dwarfs Outono do Luiz Bruet. Um abraço aí pro Luiz Bruet, então parabéns aí por mais um Kickstarter de sucesso. Outro Kickstarter que eu separei aqui é o jogo Tidal Blades ou Tidal Blades, Heroes of the Reef. Ele é um jogo estratégico de alocação de trabalhadores e gerenciamento de dados. Ele é destinado para 2 a 4 jogadores e o universo dele é como se fosse um mundo coberto de água e tá cheio de ilhas. Quase um One Piece aí pra quem gosta de anime e mangá aí. Mas a ideia é que você vai visitando várias ilhas para coletar recompensas e recursos, você vai cumprindo desafios para ganhar reconhecimento, e daí então você vai customizando seus heróis, porque cada jogador vai ter um herói, e cada herói tem 4 dials onde você melhora os status dele, e você vai com esses dials e esses status, você vai melhorando melhorando a sua pool de dados, né? Seu conjunto de dados ali que você vai tendo, você vai ramificando e melhorando eles como se fossem umas tecnologias. E daí então você pode enfrentar monstros e se tornar o honrado campeão. Eu achei ele muito bonito, cara. É assim, realmente ele é um jogo muito bonito. A temática de ser um mundo aquático, né? Quase assim, não necessariamente debaixo d'água, mas com ilhas e tal. Ele reflete muito na arte, nos componentes e tal. Os dados são bonitos, as fichas, né? Ele tem essa questão da arte dos personagens e tem o tabuleiro modular com um monte de coisa. Então, muito show aí. E faltam 14 dias pra encerrar a campanha aí do Tidal Blades Heroes of the Reef. Outro Kickstarter que eu separei aqui, o terceiro, chama Sevilha ou Sevilla 1503. Do que se trata o jogo? É um jogo que é sobre os comerciantes no porto de Sevilha, uma cidade na Espanha, no início do século 16. Ele vai contar com mecânicas de leilão, set collection. Ele atende de 3 a 5 jogadores, com tempo de partida de 30 a 45 minutos. Pra quem não sabe, né, o porto de Sevilha, ele é uma das principais portas de entrada do Atlântico pra você entrar no Mediterrâneo. Querendo ou não, até pela sua posição estratégica, um porto foi obviamente criado por lá, ainda mais porque a Espanha, durante esse período, era uma das potências navais, né? E isso faz sentido, né? E seu objetivo no jogo é você tentar recrutar a melhor equipe com suporte da nobreza, né? Porque você tem essa questão da nobreza financiar. E você vai disputando com os outros jogadores melhores rotas marítimas, né? Pra sair do velho continente pra você chegar nas Índias ou nas Américas em buscas de recursos e bens exóticos. Eu achei a proposta bem legal. Ele é um jogo, teoricamente, com muitas cartas. Ele tem a mecânica de leilão, já é um bom benefício. Pelo que eles divulgaram aqui, ele vai ter independência de idioma, né? Então vai ter muita iconografia. E ele tem mecânica também de set collection. Bem da hora a proposta, eu achei bem bonita a arte. E então fica de olho aí na campanha do Sevilha 1503, que faltam 15 dias para encerrar a campanha. O quarto destaque que eu separei aqui é um jogo pela Cranio Creations. Ele se chama Buried. Ele é um jogo do Tommaso Batista e do Simone Luciani. Se você conhece Simone Luciani, você já viu provavelmente vários jogos aí. E esse jogo trata-se de um euro pesado de 2 a 4 jogadores. Ele se passa no contexto ali do início do século 20, né, 1900 alguma coisa, no comecinho ali, onde 4 nações estão disputando por recursos que estão acabando, os recursos como carvão e tal, que não são renováveis. E você, ao mesmo tempo, você vai tentando gerir a sua nação e você vai tentando investir em mentes criativas, né, porque há um progresso científico em constante crescente. Eu achei a proposta dele bem legal, né. Ele tem um quezinho ali do Brass, né, na minha opinião, assim, até por conta da temática, que lembra um pouco dessa parte de indústria. Ele vai ter essa pegada de ser um jogo euro, né, com bastante coisa. Então eu achei bem legal a proposta dele. Os tabuleiros, mesmo em si, dos jogadores, eu achei bem da hora, porque tem várias coisas que você vai colocando. Ele já também, na própria campanha, ele tem da expansão e outros benefícios que você pode acompanhar lá na campanha, que faltam 18 dias aí, já arrecadou, já passou já muitas porcentagens, então corre lá. Só acho aí que o frete pro Brasil vai ser um pouquinho caro, né? Na verdade, sim, todos esses aqui eu sempre falo e eu sempre nunca comento o frete, porque é a conta em risco, né? Você pode considerar o frete. Se você é a primeira vez que tá chegando no hobby, tá escutando podcast pela primeira vez, os fretes, às vezes eles cobram frete até por conta dos conteúdos que vão vir, né? Peso e tal. E às vezes tem frete mais barato de uma campanha pra outra e tal. Mas ainda assim você corre o risco de ser taxado. Então a gente sempre fala aqui, primeira vez que eu falo, na verdade, né? Mas sua conta em risco, né? Você sabe que você tá financiando, então não adianta comprar pensando que vai ser mega barato, mega investimento, que às vezes pode sair caro, dependendo da sua condição financeira. Então sempre fica o aviso aí pra você pensar com cuidado antes de sair investindo e financiando tudo, beleza? E o último Kickstarter que eu separei aqui é um jogo do designer Mikal Orax, que ele é também o criador do Cry Havoc e do Neuroshima Hex 3.0. Ele é um jogo que está sendo desenvolvido pela editora Awakening Realms, que também foi responsável pelo jogo Nemesis, né, que recentemente teve uma campanha de sucesso. E esse jogo, né, que eu tô falando hoje, que é o The Edge Downfall versão 1.6, eu gostei desse nome, apesar da versão 1.6, e ele é um jogo com muitas miniaturas. Ele tem vários modos de jogo, inclusive o modo de campanha. Ele atende de 1 a 4 jogadores. O lance dele é que ele realmente é um jogo sobre temática fantástica. Você tem um tabuleiro gigantesco, tem muitas miniaturas de várias facções. Se você tiver interesse aí, faltam 10 dias para encerrar a campanha, já arrecadou aí de quase 800 mil doletas. Então fica de olho lá no The Edge Downfall versão 1.6. Beleza? E E chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast de notícias. E por conta desse novo formato, os podcasts serão menores, mas serão mais concentrados nas notícias, né? E a semana ainda foi ainda menor, até por conta da ausência de notícias, em virtude da Essen tá rolando nesse momento que eu tô gravando, tá rolando a Essen lá, tem muita gente comprando board game, gastando suas fortunas, saindo com os botileiros do Zodíaco, né, e outras coisas assim. Então, gente, muito obrigado a todos que acompanham aqui, lembrando, se você tiver interesse em ajudar o Jogatina BG, vai lá na nossa campanha, lá no picpay.me/jogatinaBG, e saiba mais do que a gente faz mais e melhor, seja nos vídeos, seja em outros formatos, e muito obrigado a todos. Lembrando, você pode também seguir o Jogatina BG News, lá no Ludopedia, onde a gente publica os boletins quase que diários. Você pode também seguir a gente no Telegram, onde a gente publica a notícia quentinha pra vocês. Entre nos grupos, que a gente tem diversos lá pra vocês, e tudo vai estar linkado aqui na descrição. Eu fico por aqui, abraços e até o próximo turno. Então, beijo no coração. Tchau!